Bom, veramente é pelos seus manos que colaboraram aí com a Expressão Ativa sempre. Através da nossa ideia, né, mano? Que pelo que já deu pra perceber, a gente procura mandar mensagens que vão ajudar algumas pessoas aí que a gente de repente nem tem chance de conhecer. E quando a gente conhece algumas pessoas assim, negão, da noite, a ideia é essa, negão. Crianças que mal atinge a adolescência e, sei lá, né, mano, já tem cara de adulto, mano. Meninos e meninas, drogas, álcool. Infelizmente é assim. Cuida dos seus, guerreiro. Apenas criança. Expressão Ativa agradece, nego. Ao grupo Doce Refúgio. Valeu, nego. É nóis. Um forte abraço e boa sorte na caminhada. Yeah. Crianças na noite. Meninos que se tornam homens das noites. E as meninas nos bares e esquinas com um corpo de mulher. Sem presente, não há futuro, não. Viver na escuridão é viver num mundo de mentira e ilusão. Hoje é só vagabundo, perdido no mundo de quem foi e não voltou. Ela já foi alguém, alguém, alguém, alguém. Um alguém que também desandou e se tornou ninguém, ninguém. Me diz que a vida é dura, irmão, que se pá não consegue sonhar. Só te vejo na noia e a mina bêbada no bar. Ele não sabe onde vai. Noite sombria, madrugada na rua, tá liberado. De esquina em esquina eu vejo igrejas vazias e bares lotados. Quebrado é assim, das 11 da noite às 6 da manhã. Vi lá do outro lado, tá ligado? Chegado, tô chegando no pan. Encontrei um irmão e um irmão, e foi assim que nasceu essa triste história. Dizendo que é fã, o mano chapava no pacto e a mina no homem chora. Aquelas horas, já tava com sono, mas aí, trocamos uma ideia. De repente a mina e o mano me param no ponto e me pedem dois contos pra uma velha senhora. Aquelas horas, cheio de história, dizendo que estavam perdidos e sem condução pra irem embora. Eu já tinha percebido que a mina estava um tanto meio louca. E aquele moleque falava esfumando pelos cantos da boca. Eram apenas duas crianças dizendo que estavam perdidas. Só que não era do caminho de casa, e sim se perdendo no caminho da vida. Então me lembrei do rolê que eu dei, aquela noite ficou na lembrança. Menino com cara de adulto, menina com corpo de mulher, mas apenas crianças. Meninos, meninos, que se tornam homens nas noites. As meninas nos bares e esquinas. Ela já foi alguém, alguém, alguém, alguém. Um alguém que também desandou e se tornou ninguém. Me diz que a vida é dura, irmão, se pá não consegue sonhar. Vi um menino na noia e a mina bebada no bar. Ele não sabe onde vai. No colo do tio, bebeu, consumiu heroína. No copo de breja, nem viu, sentiu. Menino, que mataram na noite. E as meninas, samba, do rap. Aí tô sem refúgio, representou legal. Ajudou a expressão ativa a fazer um trabalho social, certo? Porque a comunidade está morrendo aí. Muita criança, sem idade, sem tamanho, sem consciência do que a noite tá se perdendo nas drogas, guerra. Obrigado aos manos, meus quebrados, que representam com a favela, que não destroem ela. Valeu, favela. Valeu pra Quitaia, pra Estamaceno, Cobre Itaia, pra São Paulistano. Rapaziada do Recanto dos Humildes, pressão ativa. Oh yeah. É Juripita. É Arábia. Favela do Ipanema. Sem palavras pela força, né, irmão? Valeu mesmo. Doce Refúgio. Representou, irmão. É nóis. Opa, e se me esquecer, Grupo Segredo, o de samba que há muito tempo era da quebrada, era de uma raça. Aí, Mailão, aí, Marcos, família Mirani, Curitiba, Erasgueiro, Tijuco Preto, Favela do Piloto, Favela do Osso, Alvina, Bonária. Oh, sem palavra, favela. Ama de novo aí, expressão ativa, terceiro tempo. Fé em Deus. Valeu MG Studio, valeu Macoy, valeu Gerson, pela humildade aí e a paciência, Nico. É o fim da jornada, agora é com nós.